Japa Gravações CDs. Papa. Se a gatinha não dança, ele vai te ensinar. Dança esse black gostoso com a força máxima. De Ricardo, Yuri e tal. Sinta a magia do som, eu vou te levar. Sinta a magia do black, eu vou te ensinar. Sinta a magia do som, eu vou te levar. Agora, já na área. E aí, Dini Gordo na área. Fala, Gordinho. É o coquetel de lançamento da marca Impérios e do meu parceiro Renan da RW Multimarcas. E a referência chegou. Senhor. Ai, ai, vai começando, começando, esquentando, o clima vai. DJ Tom Máximo já detonou. O homem do alô. Geto Mix, já passou também por aqui. E agora, a galera tava esperando e a gente chegou. Na tela do seu celular. Prepara que vai começar, senhor. Mexe, remete, um passinho para trás. Gira, gira, vem. Let's go! E a galera realiza mais uma live de sucesso. Manda o link, manda o link. Gordo e Dinho Pressão. Os brothers Gordo e Dinho Pressão. Você vai aprender. Vai começar o bagulho doido. Alô, DJ Gordo. Já chegamos. E a galera da Marambaia recebe a loja que é maior sucesso, RW Multimarcas. E agora com a sua marca própria, Império chegou. Uhul. E aí, Renan? Uhul. E aí, como é que é, moleque? Bora, já. E o clima vai esquentando, esquentando. É do caldeirão do Alan que a gente vai se encontrar. E a galera vai compartilhando e a gente já chegou, já chegou. Gordo e Dinho Pressão, arregaçando tudo. Falou Bira. Hoje eu quero curtir esse som. Em é o tradução, o campeão. É o tradução, o campeão. É o tradução. Já estamos na página oficial do Crocodilo. E a partir de agora é só compartilhar. E vamos pra cima. É Dinho e Gordo na parada. E a galera vai compartilhando. E a partir de agora vai preparando suas emoções, que o rock doido vai começar. Paulinho. A festa vai começar, está na hora. O padre Paulinho falou, tô máximo. Rádio digital. Pode pegar o beco. Tecnobrega. E o gordo Dini chegaram. Vai agitar energia. Eita, não vem. Eita, o máximo. Então, olha que o padre Paulinho tá mordido contigo aqui. O padre Paulinho. E a nossa amiga Valéria, a nossa gerente do Caribe Show, já falou. Bora preparar que vai começar o bagulho doido. Hoje tem carroça lá no Caribe Show. Os DJs da carroça e o rock tá começando por aqui assim, ó. Gatinha, vem comigo, vem curtir com emoção. Coladinha no meu corpo pra dançar com arrebentão. Vem dançar com vibração. Arrebentão. Isso, vai compartilhando aí, ó. Vem dançar com. Vai compartilhando nos grupos. Mexe com. E a galera vai compartilhando assim, ó. Com vibração. Arrebentão, detonando de montão. Vem dançar com vibração. E japa? Veja só, seu pirateiro, o que você foi fazer. Foi lançar a minha música antes de chegar ao CD. Agora. Veja só, seu pirateiro, o que você foi fazer. Foi lançar a minha música antes de chegar ao CD. Veja só, seu pirateiro, o que você foi fazer. Foi lançar a minha música antes de chegar ao CD. Te escondi que lá vem o prestação. Com um papel na mão, vem pra te cobrar. Só tenho o dinheiro do aluguel. Diz pro prestação que eu fui viajar. E o clima vai esquentando, esquentando, ó. Esconde que lá vem o prestação. Com o papel na mão, vem pra te cobrar. Só tenho o dinheiro do aluguel. Diz pro prestação que eu fui viajar. Esconde que lá vem o prestação. Com o papel na mão, vem pra te cobrar. Só tenho o dinheiro do aluguel. Diz pro prestação que eu fui viajar. Esse cara é escroto pra cacete. Não pagou, ele leva o tapete. E se fica olhando na janela, ele leva um jogo de panela. Acendo Wi-Fi. É mesmo um pedreiro. Pra live ficar melhor. Levou o espelho. Só porque eu atrasei a prestação. E olha o maluquinho já todo de impérios, papai. Ai, passeando no Oriente, uma gatinha eu conheci, eu procurava um grande amor, veja assim, onde eu me meti. Oriente, uma gatinha eu conheci, eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. Alô, Renan. Ela veio do Talibã, era filha do Pilab, eu adorava um homem bom, eu só queria uma Jade. Ali babá, eu de babaca dancei. E no meio de uma guerra até atrás eu peguei. Atrás. Tá no mundo da lua, né? Eu só queria conhecer onde filmaram o clone. Acabei foi descobrindo, ela é puro silicone. Meu amigo DJ Handley, esse cara é referência em live no Pará. Ele tá ligado aqui na live. Desde já um grande abraço, parabéns também pela paternidade do seu filhão que chegou. Um grande abraço pra você, Handley. Sinta-se à vontade. Você tá com o gordo e o Dinho. Você tá com a referência do Pará. Banda Mimos. Quase 400 pessoas já em tempo real. E o clima vai só esquentando, ó. É reality. Você que ele realiza sonhos. É a reality. E mais uma transmissão ao vivo. deixa na batida que a galera dá valor. Bora, Boninho, que o bagulho tá ficando quente assim, assim, ó. Vem pra balançar. O planeta tecno, o ritmo do meu pará. A galera se agita e começa a balançar. A batida é tecno, DJ não para de tocar. Um, dois, três, já. Um, dois, três, já. Um, dois, três, já. Um, dois, três, já. Vai de new pressão, solta o beat das marcantes. Vai, DJ, que esse som é desguiado. Diretamente da RW Multimarcas. É a inauguração não, lançamento, mano. Coquetel de lançamento. Exatamente. Da marca Impérios. Mas é lógico. E olha, tá rolando o coquetel, bagulho doido mesmo. Olha quem tá comigo, meu grande amigo Sirlan. O homem da Top Smart tá comigo. Ele mesmo. Bora, meu Blast, prepara que vai começar o show. Hoje tem show de fogos pirotécnicos. CD ao vivo com Japa Gravações e CDs. Eu iria fez o top 1, o top 2, o top 3, agora fez o 4, pra agitar você. E pra você que tá assistindo essa live, dá uma moral, compartilha aí, vai. E o Edson. Compartilha nos teus grupos, compartilha pros teus amigos. E o bora pra cima que já passamos de 400 pessoas. Explodiu, pai. Eu quero água, uma garrafinha de água bem gelada. Aquele copo que o maluquinho trouxe não matou minha sede, não. Engraçado. Vai de impressão, solta aquela do pega-pega. Vai de impressão, solta aquela do pega-pega. Essa tá estourada, pai. Agora não tem mais ninguém. O nosso amigo Eric. O do carro Bad Boy também tá na área. Ele que é amigo do William Despintar. Alô, William, prepara. Sábado tem associação do Promorá. Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei. Aqui. O nosso amigo Manuel Railson do Cruzeiro. Já tão ligado aqui na live aqui, ó. Gordo e Dinho Pração. Os brothers. Os brothers. Sabe de cor, meu celular. A referência impressão do Pará. Gordo e Dinho Pração. Yes. Eu sou mais criança pra brincar de pega-pega. Fica esconde, diz aonde você tá. Não importa se você mora aqui perto ou bem longe. Eu atendo, é só ligar. A galera vai compartilhando. Hoje, só se... E a live tá só começando. É só ligar. Dini Gordo na parada. É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar. É só ligar, a cobrar, liga pro meu celular. É só mandar algum sinal. Ah! Você, Shelly, então lá vem show, assim, ó. Se olha no espelho, será que você... Já passamos de 400 pessoas e a nossa live vai só pegando pressão. Isso é amor. Uma doce mentira. É doida. O meu pé. Mas quando está só, se morre. Esse compadre Paulinho é uma praga. Uma cama. Chama o meu nome. Eu não quero tocar em você, oh baby. DJ Jefferson. DJ Jefferson, porra. Jogo vai me deixar louco. Agora que ninguém sabe quem é o gordo, quem é o Dinho. Sei que você tem que fazer seu jeito. Coração. Qual foi, Dinho? E orgulho inteiro. E aí? Amar assim. E aí, Mortadela? Jamais. Um abraço especial pra você do maluquinho, garoto. Quer mais? A grande surpresa. Viver assim. Pra se morrer de amor. E você vai compartilhando. Vai curtindo só as melhores de casa. Uma pancada. E é Dinho Gordo na parada, assim, ó. Já estamos chegando a 500 pessoas. Quando... E tudo. Se olha no espelho. Tempo real, né, maninho? Será que você... É ao vivo, é ao vivo. Gosta mesmo de mim. Vai me dizer que era pra sempre. Isso é amor ou uma doce mentira? E a galera vai compartilhando. E a referência chegou. Encontrei o amor, mas sozinho estou. Só não posso explicar. Diretamente da RW Multimarcas, pra fazer o coquetel de lançamento da marca Impérios. Desde já todo o sucesso do mundo. E eu faço amor. Meu grande amigo Renan. Faz o que ficou. Bora pra cima, garoto. Sem você na minha vida. E aí? Vem e diz pra mim, baby, onde você está? Vamos curtir, vamos dançar. O nosso amor foi mais que um sonho. Só lembrando pra galera que estamos transmitindo a nossa live por duas páginas. A página do nosso amigo Renan e a página do Crocodilo. A galera gosta assim, assim, ó. Olha pra você que tá fora de Belém do Pará, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo. É a oportunidade de matar a saudade da nossa cultura, do nosso Tecnomelody. E prepara Santa Catarina que setembro eu tô chegando. Escuta, meu amor, entenda de uma vez. Você tem que decidir se esse caso é pra valer. Se alguma sofrer. Isso, compartilha, vai. Cura da paixão. Foi amor. Faz o Pix. A sua estupidez. O Pix tá ativado, mano. Você nasceu pra mim. Olha aí, gente. Eu preciso de você. Equipe, faz o Pix, tá na área. Ninguém vai conseguir. Esse moleque já gosta de um Pix. Aqui. Japa, Bagal, Dieguinho. Vou deixar. Quando chega na terça-feira e faz o Pix. Será? Faço. Esse cara que te liga antes de você. Agora que o bagulho vai doidar. Olha o Japa doido, ele vai gravar o CD ao vivo da RW. Eita que o bagulho vai doidar. Estamos chegando a 500 pessoas já! E deixa na batida, na batida, na batida! Olha a referência, chegou! E o bagulho doidou, e doidou, e doidou, e doidou! 3, 2, 1, já, já, já! Esse ritmo aqui, Renan! Dá-lhe a chicotada, dá-lhe, dá-lhe a chicotada, dá-lhe, dá-lhe a chicotada, vai! Dá-lhe a chicotada, vai, meu búfalo! Dá-lhe a chicotada, animal! Que negócio é esse? Dá-lhe a chicotada, vai, meu búfalo! Meu parceiro empresário Amaral! Dá-lhe a chicotada! Ele já falou, tô ligado na live! Puxa, puxa, puxa, puxa! E faço parte desses 443! Puxa, puxa, puxa, puxa! Estão ligados em tempo real! Puxa, puxa, puxa! 454! Puxa, puxa, puxa! Vai só aumentando, vai só aumentando! Puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, na batida, na batida, na batida. Vai, Dinho, pressão. Só tu beat da marcante que a galera dá valor. Vai, bora, Boninho. Vai detonando assim, assim, ó. É a letra mais difícil que existe na música. De diga-se de passagem. Assim. Uma live com qualidade. O áudio perfeito. A imagem, a sonorização. É mais uma da Reality. Inventei uma dança muito louca, inventei uma dança. Reality, né? Inventei uma dança muito louca. Mexi a cabeça. Segura! Quadrinho e vai tremendo. Eu saí pra curtir com o áudio. Meu amigo Tom DG do Tapanã. O cenário elétrico. Isso, compartilha, compartilha, vai. Quadrinho e vai tremendo. Treme aí, moleque. Tá compartilhando que o bagulho vai pegando fogo. Tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá. Oh! Ai, maninho, detonando, detonando. Essa aqui quem gosta é a primeira dama. Só me lembra o início lá no Complexo Bombá. E agora tá chegando o Ravi. Meu Deus do céu. Se liga aí, ó. Ei, Rafaela San. Já estamos chegando a 500 pessoas. Audiência comprovada. Sabe quem tá ligado aqui na nossa live? O nosso empresário Vaca Sene, o homem que comanda as centrais de refrigeração do estado do Pará. Eita, que o bagulho esquentou, esquentou. Fala, gordinho! Caqueado, caqueado! Mostra como é que é! Não alivia! É ao vivo, é ao vivo! Você compartilha e você curte só as melhores com o Dini Gordo assim, ó! Ai, ai, bora, bora, toma, aí, toma, toma, toma, vai! Fala aí! Amigo Elo do Ponte, o Alassi Parente, advogado Léo. Agora eu quero ver. Japa Gravações Ideias. Tá gravando? Batidão, batidão, ó. Deixa na batida, na batida, na batida. E direto do Japão, estão ligados à nossa live. A família Arishiro, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, lá no Japão, maninho. A galera do outro lado do mundo. O Japa ficou feliz. Feliz da vida em saber que os seus conterrâneos japoneses estão ligados aqui, ó. Pra quem não sabe, a gente tem um japonês na nossa equipe. Olha só. É o Japa doido, moleque. Presta atenção, é só catuca. Ele mesmo. Essa batidinha é maneira. Alô, Andressa, Tatá. Olha só. Meu amigo Sam. O homem da Samburg tá ligado aqui, ó. O Eric Paquetá, o Thiago Beira Rio. Bora Israel, bora sim, estrela. Isso, é só compartilhar. Isso, compartilha. E vai pegar fogo agora. E vem, vem, vem, na batida, na batida, na batida, vai, vai. E aí, Alan Souza? E aí, como é que é, moleque? Dentada, dentada, dentada, dentada. E olha, a dentada tá rolando, a dentada tá rolando. Olha, a dentada tá rolando e o bagulho tá doidão, tá rolando a dentada. Bora, bora, detonando, detonando, detonando, assim, assim. Tchá, tchá. Pessoas ao vivo em tempo real. Prepara que vai começar a pressão. O Paulo Lima ligadinho direto da TF. Ele é Dona Josi. O pistão vai correr. Alô, William Despintado. Prepara que hoje tem Porto São José. Ingresso de mulher, 5 conto a noite toda. E a referência tá na área. Puxa o cabelo, vai voar que não anda só. Moleque, fica sem caô. Chama o Flamengo pra calar com ela. Representa, mano, pastor. Ô, WL, calma, moleque. Fica tranquilo, fica numa boa. Ela é novinha, ela não é coroa, carequinha, calma, moleque bom. Vou falar, oh, oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, ah, faz ela. Já confirmou a presença? Então, o meu parceiro Márcio da TFN. Tá tranquilo. E a sua primeira dama, Marina Libonati. Vem cá. Eles que estavam na fronteira, lá em Cametá, quarta-feira. E hoje já confirmaram. Ai, ai, ai, ai, ai. DJ Ronaldo Maresia, sucesso. Nosso amigo Cássio Ferreira, diretamente de Santa Catarina. Alô, Renan. Eu pediria que você viesse aqui, Renan. Dá um chega aqui rapidinho com o Gordinho. Porque vai começar o bagulho doido diretamente da RW Multimarcas. Eu digo sempre que hoje, Dinho e Gordo, aonde chega, onde faz o show, a gente faz questão de agradecer primeiramente a Deus e as pessoas que dão a oportunidade de mostrar o nosso trabalho. E o nosso amigo Renan não mediu esforços. Preparou um show de fogos muito bacana mesmo pro Gordo e pro Dinho. Parabéns pelo sucesso da loja RW Multimarcas, que agora chega com a sua marca Impérios. Chegou! E a partir de agora, já estamos com quase 600 pessoas. E vai começar! Vai começar o bagulho doido assim, ó! Tinha impressão e Gordo. Vamos estremecer. Agora! Vai começar o bagulho doido pro Gordo! As estrelas brilham como o seu olhar. Vou gritar pra o mundo ir. A partir de agora, vejo o Rock Mil Grau chegou. E aí, maninho? Pra quem tá fora de Belém do Pará, pra quem tá em outro município, bora começar o rock assim, ó! Pra você que tá com vontade de curtir o Gordo Dinho na sua cidade, observe mais ou menos como é que tá o show! Diretamente da RW Multimarcas! Show completo! Gravação de CD ao vivo! Show de fogos pirotécnicos! Vai começar assim, ó! 5, 4, 3, 2, 1, lá vai fogo, maninho! A gente chegou! Pegou a moto e vrra, meteu a puta na garupa e vrra, vrra. E deixa na batida, na batida, na batida. É ao vivo, direto, DRW Multimar. Olha o show da referência. Vem, vem, explode o bagulho assim, ó. Cadê o grito das mulheres sinceras em casa aí? Cadê o grito das virgens? Só quem é do Paysandu dá um grito! Quem é do Clube do Remo faz barulho em casa aí! Quem tá gostando, compartilha! Porque a referência chegou! E é assim, ó! 5! Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal fogo no bar, então fogo no bar, então fogo tá no bar. Tá pegando fogo, Amarambaia! Quem é que tá na área, Dieguinho? Eu tô na área e o rock tá mil grau. Mini gordo, tô na área e o rock tá mil grau. Bate o bagulho! Agora! Só os caras doidos jogam a mão e dá de sal. Sal, sal, sal e dá de sal. Sal, sal, sal e dá de sal. Toma vapo, vapo, vapo, vapo na pressão. Vai virar, vai virar. Virou! E se parei, porra. Tô solteira agora. Tô solteira agora. Tô solteira agora. DJ do baile, eu vou sentar, vou sentar. Chegamos! E a galera dá valor! Vem com o gordo, vem com o dia. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. A galera gosta assim, ó. Tá compartilhando, vai compartilhando, vai compartilhando assim, ó. Não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal, sal. E treme, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. Existe um momento aí, ó. E treme, que treme, que treme, treme. Vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. Vai tremendo, treme tudo. 3, 2, 1, já! Foi! Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas brilham como o seu olhar. Dupla pressão do Pará, tomando conta da sua noite. DJ Gordo e DJ Dinho Pressão. A referência em pressão do Pará. A maior referência em pressão está no ar. O nosso amigo Tom DG do Tapanã. Gordo e Dinho Pressão, é bagulho doido. Vai! Amar é admirar com coração. Vou mandar um beijão pra minha esposa, Rafaela Santos. Pra minha filhona que tá em casa assistindo a gente. Obrigado pela audiência. E claro, minha amiga Carlinha Monteiro, a primeira dama do Dieguinho. Ele manda essa música pra ela também. O meu patrão Kine Maués, o homem da Music diz, também tá ligado aqui, ó. Alô, Kine Maués, um abraço aqui do Gordo Dinho pra você, garoto. Tudo és meu bem. Dá Lidinho Pressão. Nem o sol, DJ Dinho Pressão. Nem as estrelas brilham como o seu olhar. Vitor Lima também tá na área. Sozinho, e aí, Vitor? Chamando de meu bem. Os olhos se encherão de lágrimas. Agora. Agora tô preso sem saída. Porque tem que ganhar a minha vida. E você? O show referência está no ar. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Quem bebe o que morri da sua cara. E vou ver você chorar, me pedir novo. E aí? Pode chorar. Tinha o pressão que tá tocando. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Dá uma sentada, sentadinha. Vai sentando no Godzilla. Vai sentando no Godzilla. Vai sentando no Godzilla. Vai sentando. DJ Tom Máximo. O homem do alô também tá na área. Ponga, ponga, ponga. Segura, Tom Máximo. Caquiado, caquiado, craqueado. O nosso amigo empresário Marcos da MM Multimarcas. Ele também tá na área. Bora, Marcos! Tá desviado. Moleque doido, mostra como é que faz. Moleque... E aí, colombiano? Como é que faz? Um abraço pra você, garoto. Mostra como é que faz. Isso, compartilha, vai. Mostra como é que faz. Sal, sal, sal. O enfermeiro Gabriel Miranda. Sal, sal. Ele só de boa no plantão, vendo a live. Obrigado. Não caqueado. Tá no plantão, tá assistindo, gordidinho. Não caqueado, tá lá. Meu amigo Keké da família Maguari. Tá lá. E o meu parceiro DJ Handler também tá comigo. Vai dançando, e vai dançando, vai dançando. Dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, pra lá, DJ pra cá. E a Letícia Santana também tá aqui, ó. Ligada na live da referência. Rafael Santana, Rafa Lante, tá acompanhando a gente, obrigado. Compartilha aí, ó. O Vitor Farias compartilha. Já compartilhou, bora pra cima, moleque. É muito bim, bim, é muito bim, bim, é muito bim, bim. É muito crime, é muito crime, é muito crime, é muito crime. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. Tô gostando de ver! É muito in West Philadelphia, born and raised on the playground is where I spent most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cool and all, shooting some people outside of the school. When I come to town. E nosso amigo Jason Fortes, tô... o homem do churrasco do Tchecão, tá ligado comigo? O Elton Impregnado. E meu parceiro Macaco, tô... da segunda da discórdia, já confirmou. Hoje, sexta-feira, ele vai invadir o Porto São José. Bora, dona Cris, um abraço pra vocês aqui, ó. Faz a dancinha do carpinteiro com o gordo e o tio. A dancinha do carpinteiro com o gordo e o tio. Vai, fogo! Faz a dança da sapatão. Faz a dança da sapatão. Olha o Leonardo Zumbi, já confirmou no Portinho. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. Ítalo da equipe 5. É a dança do viadinho. Hoje tem Porto São José pra galera. A dança do viadinho. E um detalhe: ingresso R$5 pras mulheres a noite toda. Bagulho doido, bagulho doido. Então bota, bota, bota que eu usando. Então bota, bota, bota que eu usando. Vem, vem, se pequenininho, na bunda gramana. Vem, vem, se pequenininho, na bunda gramana. Vai sacar balona, vai sacar balona. Vai sacar balona, vai sacar balona, vai sacar balona. Então bota, bota, bota que eu vou usando. Então bota, bota, bota que eu vou usando. E a galera da Ilha do Marajó. Sai comigo, ele. Meu amigo Alan Furtado. O peito alongado. Segura aí, meu amigo Tom. Sai comigo. É o Tom DG do Tapanã, já compartilhou. Meu cabelo. E tá só de boa. Bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. E a galera da hamburgueria do Arruda, tá todo mundo ligado aí, ó. Bora, moradinho, que o bagulho tá doidão. Henrique Pop também tá na área. Vai detonando, detonando, detonando, detonando, detonando, detonando, detonando. E a família Pitch da Cabanagem. O Alice dos caras doidos do Bengola. Tá todo mundo ligado aqui, ó. Ai, ai, ai, DJ Ujão Bravo, porra. Você, o meu coração querer. Já me envolvi com outros, mas eu não consigo te esquecer. Sua praça só você que tem. O seu beijo é só você que tem. Bota bebê, bota neném. Se não for você, não vai ser ninguém. Solinha desguiada, ó. Bora, meu amigo Eulio do Ponte. Ele também tá ligado aqui, ó. Segura, garoto. Lá vai fogo. Chapa Gravações CDs. E é colombiano. De rocha, moleque. Tchau, brabo, porra. É só putaria. Bagulho doido, ó. É só putaria. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Bora, Drica Brito. Ai, ai, ai. O Paulo Lima também tá ligado aqui, ó. O Cássio do Distrito Industrial. Bora, Gaguinho da 80. Bora, mulherada, bora, bora. gordo tá no ar. Faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. Olha o Dini, o gordo na pressão, que o bagulho tá doidão. Bora, produtor, mas como é que é? Joga o anzol e vai puxando o carretel. Joga o anzol e vai puxando o carretel. O bagulho doido aí, o Dini o detona. 3, 2, 1, já, já, já, já. Saudades do que a gente não viveu. Isso quando toca na festa, a galera solta a voz, canta alto. E uma chance pra te... E é Harrison Lemos, banda R15. Por sinal, meu amigo particular. Ontem eu bati um papo muito agradável com ele. Alô, Harrison Lemos! Tamo junto, moleque! DJ Hilson Mix da Pratinha. Tá ligado aqui, ó. Bora seco da pedreira. Amor, eu pago pressão. E a Gada Reality. Registrando tudo. É Reality Produções. E prepara que vem coisa boa por aí. É parceria Reality, Dini Gordo, a referência. Gordo e Dinho Pressão. Eu quero essa aqui que todo mundo conhece. Tchau. Bora, Dieguinho Silva, o Eliseu Campelo, o Daniel Barbosa. Mais uma da banda R15. Isso aqui é muito firme, ó. Até ontem só queria beijar na boca. Vida louca. Até ontem. O nosso amigo Wendel Monteiro solteiro. Lá em Cachoeira do Arari, no Marajó. Ligado aqui na nossa live, obrigado pela moral. Só queria viver a vida. Muitas vezes causei feridas. Com medo de me apaixonar. Meu coração ficou. Foram tantas despedidas. Aventuras não vividas. E com medo de me apaixonar. Meu coração ficou. Mas foi numa coisa profissional, mano. E eu sosseguei. Juro, encontrei. Tem que tirar o chapéu. Vinho pra seguir. Foi só te olhar que o meu mundo parou. E a minha. E nosso amigo Vinícius Ribeiro também tá na área. Da noite pro dia. Pipoca Canelada, o Jonathan Moraes e o Carlos Cardim. Leonardo Oliveira, o homem que foi pra Cametá conhecer a churrascaria. Tu és um baista. Bora, bora. Tu és um baista. Tu és um baista. Oi, acabou a água, toma banho de leite. Oi, acabou a água, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. Leite quente, toma banho. Grande no Ribeiro. Corulinho da cama, reque, reque. Chama um abraço também pras recebidas de Macapá. Reque, reque, reque. O Matheus do cartão Salvaterra. E lá no final do ano é revoada com as bebeza. Só que de casa que vai indicar. Puxei na minha folha língua, 57 que me pega. Desceu na boca, vem quem vai tá lá. E o nosso amigo Gabriel Miranda. Ele falou como trabalhar assim. Bora pra cima, Gabriel Miranda. Faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado. É caqueado, é caqueado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. De engordo já chegaram, que ninguém fica parado. De engordo já chegaram, que ninguém fica parado. É muito caqueado, com gordo e odinho. É muito caqueado, com o padre Paulinho. Bora pitbull, pega essa cachorra. Bora pitbull. DJ Udi é o brabo, porra. Pega, pega, pega essa cachorra. Pega, pega, pega essa cachorra. O padre Paulinho é fã do maluquinho que ele falou. Carretel, joga o anzol. Manda um abraço pro compadre Paulinho aí, maluquinho. Como é que é? Beleza, gordo, um abraço meu parceiro, meu amigo compadre Paulinho. Esse é parceiro, esse é amigo nosso do Rock Doido. É nóis. Eu sei. Tá vendo aí, compadre Paulinho? É muito caqueado. O cara mandou um abraço pra ti, desgraçado. Caqueado. Vai devagar, vai devagar. Mas é vagabundo e vai. Esse é maluquinho, moleque vinha andando lá de Outeiro até do Caribe, moleque. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. É rock. Esse é doido, mano. É rock doido. Quando tu vai andando, desgraçado. É rock. Vou lá pro Caribe. Um caqueado. Bora, desgraçado. Pega uma carona aí. Caqueado. Mais um caqueado. Mais um caqueado. Esse tem história, ó. Story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there, I'll tell you how I got to do it, do vai do passinho, do passinho do Smith, vai do passinho, do passinho do Smith, vai. E brevemente... dançando no passo do Will Smith. E brevemente tem WF, energia solar do telão da referência. Quem manda é meu parceiro Paulo Lima. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there, I'll tell you vai. Vai ver que um dia a gente se encontra, vai deixar o acaso tomar conta. O compadre Paulinho ficou emocionado com esse abraço aí. Eu te peço, então volta. Ficou emocionado. Se encontra, mas deixa. Nunca tinha recebido um abraço do maluquinho, mano. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Eu te peço, então volta. Te peço, então volta. Te peço, então volta. Eu te peço, então volta. Nosso amigo Tom DG, ele que é fã do Tom Máximo, ele mandou dizer. DJ Júnior Salles. Bora, compartilha, compartilha, vai. É bola lentinha, é bola lentinha, é bola lentinha. Passa como da primeira vez. Aí tem Neto MC, esse é o DJ Paulinho. A carrada em mim, a catabaca em mim. Bola lentinha, é bola lentinha, é bola lentinha. Passa como da primeira vez. Gordo e Dinho Bração, arregaçando tudo! Os brothers Gordo e Dinho Pressão. Simplicidade, carisma e competência a serviço da sua diversão. E nosso amigo Jean Ferreira, ele mandou avisar, isso é só um ensaio pra mais tarde. Imagina que daqui a pouco tem Portinho. E deixa na batida, na batida, na batida. Vai, vai, vai. Ele é novinho e já tem. Ele é novinho e já tem. Eu sei que tu tem. Você vai me dar. Eu sei que tu tem. Bora, Paulo Danilo. Direto de Bragança, curtindo a live. O Pedro Souza. Eu sei que tu tem. Você vai me dar. Eu sei que tu tem. Bora, bora. Você vai me dar. Tu tem 15 anos e já tem. Essa amiga Rosemary Souza. Ô mulher, eu sou novinho, me chama DJ. De DJ. Wilson da Pratinha. Wilson Mix. Se arruma porque mais tarde tem festa. E depois do rock tu vai me dar perereca. E depois do rock tu vai me dar perereca. E depois do rock tu vai me dar perereca. O professor já tá na área e o curso vai começar. O professor já tá na área e o curso vai começar. When your legs don't work like they used to before. O nosso amigo Diogo. Te arruma. O empresário do sucesso. Atalaia é o caralho, eu vou curtir a referência. Curtir a referência. E a galera do Maranhão. DJ Gesso de Fortaleza, Maranhão, tá ligado aqui, ó. Curtir a referência. Curtir a referência. Eita, que o rock pega fogo. Hoje à noite as estrelas brilham mais. Eu percebo o porquê. Elas querem é te ver. Super! Meus escudos, mas a força é demais. Não tenho como conter. Me apaixonaste se eu ver. Talvez seja cedo para te dizer que à noite eu oro, peço para. Deixa eu abraçar também nosso amigo Júnior Almeida. E eu preciso. E a galera de Bragança ligada aqui, ó. Então preste atenção. O Bruno Vale de Santa Catarina. Mano. O Bruno Vale de Santa Bárbara também. Tentar ser o melhor do mundo. Isso. Me apaixonar a cada beijo. Te amar até tu reclamar. Eu farei de tudo. Thank you. aqui, ó. Essa música não poderia faltar nessa live. É o mais novo sucesso da banda NSYNC, do meu parceiro Josiel. Já caiu no gosto da galera. Já! Você falou amor, que eu tinha que chegar no fim do poço. Eu cheguei. Alô, Josiel. Olha o sucesso rolando aí, ó. Agora você... Direto da RW Multimarcas. Eu volto pra você. Arrependi. Hilson Mix, girar, esse é considerado. Riso do teu olhar, do teu olhar. Liga pra mim, eu quero ouvir tua voz. O nosso amigo Bruno Vale, quero ouvir tua voz. O Teteu Barbeiro, liga pra mim. Lá da Pedreira, tá ligado aqui, ó. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir tua voz. Essa música é firme, ó. Estou no quarto, olhando seu retrato. Lembrando DJ Chico, porra. Nosso amigo Reginaldo Souza, diretamente do Rio de Janeiro. Rafael Diogo, o cara de apito também tá na área. Esse é o quartel, quem tem limite é cartão. E a tarde é só roubar. A galera gosta dessa aqui, dessa aqui. RW Multimarcas. Uhul! E a sua nova marca Império chegou. Eric Rodrigues, Sunima, você. Meu amigo Toninho de Bicheiro Falido, prazer, e o meu parceiro Império do Weber. Estão ligados direto do Murini. Lembro de quando me chamou para dançar. Chama um abraço especial nosso amigo Eric Rodrigues, o Paulo Danilo, o Júnior Almeida, Alessandro Miguel, equipe GDM do Murini. Ai, ai, ai, ai, ai, lá vem mais uma, sim, ó. Essa aqui o compadre Paulinho chora. Essa não, covarde, ele falou. E aí, Sibeli Silva? Eu não descobri porque me abandonou. Diego Teixeira. Em torno só de você, meu mundo sempre girou. E me fazia tão bem sentir o seu coração. E a nossa sobrinha Sibeli também tá ligada aqui, ó. Em mim. E ela dá valor na sequência. Que fez você partir. Olha o Blast, eu fazia as compras dele. O amor que havia em você, eu pensei que fosse pra mim. Um preço alto eu paguei. Todas lágrimas. Se for, vou levar uma de cada coleção. Mas por amar você. Agora! Não irei suportar. Meu amigo DJ Anderson considerado. O gordinho do 18 de Barca Arena tá ligado aqui, ó. Eu amanhecer. Yuri Atrevido, DJ Filho Virtual. E o DJ... Eu vou sofrer. DJ Alan de Dor. Cadê você? Ai, ai, ai, Boninho. Lá vem mais uma, assim, ó. Essa é a cara do Leonardo Oliveira. O Eric nos põe na fita. Agora, compadre Paulinho, já? Não. Onde isso considerado? Essa tá estourada, pai. E a dor vai passar. E o meu amor por você acabar. Gordo e Dinho Pressão. Foi bom. Tudo que passou. Edinho Pressão. Que pena, amor, que tudo acabou. Mas fico aqui pensando em nós dois. Muito forte, olha. Nosso amigo Vandenberg Senna, ele falou assim: depois tem como colocar um louvor pra despertar o povo que Jesus está voltando. Sem dúvida alguma vai rolar, já já. Eita, meu Deus do céu, essa aqui é muito firme, ó. Buda, o homem da FP Boutique lá de Bahia, tá ligado aqui, ó. Foi numa noite linda de luar, você estava tão só olhando o mar. Meu amigo Fabrício Buda, representante exclusivo da Império lá em Bahia. Mas em seu já foi. Já encontre Baião, a marca Império. Fugiu e me ensinou a amar. O amor que eu sempre quis me faz feliz e mais inesquecível é te amar. Essa distância machuca cada dia mais. Estou morrendo aos poucos. Cruz. Sem você. O teu sorriso levo sempre em meu olhar. Meu coração diz: por toda a vida vou te. O nosso amigo empresário Marcos, da MM Multimarcas. Anjos de Rocha. Anjos do Melody. Suane Batidão. Suane Batidão. Meu Deus do céu, lá vem mais uma. A música do Pega Pé. Seu nome, telefone, da minha agenda eu apaguei. Tô na pista e na minha lista, agora não tem mais ninguém. Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez. E a reality produtora, sucesso total. A minha próxima live vai ser com a reality produtora. E já falou, a hora que quiser, estamos disponíveis pro show da referência. Se liga aí, ó. Tarciso Costa. E aí, Tarciso? Você perdeu. É onda do pega-pega, já. Não sou mais criança pra brincar de pega-pega. Fica escondidinha onde você. Tá tudo certo já, pai. Se você morar aqui perto ou bem longe, eu atendo, é só ligar. Já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje. Faço um ano sem ficar. Só ligar, a cobrar, liga pro meu celular. É só mandar algum sinal dizendo que você vai mudar. Só ligar, a cobrar, liga pro meu celular. É só mandar algum sinal dizendo que você vai mudar. MC Nanay, eu da TF Curitiba. Olha o japa. DJ Bruno Pressão da Guanabara, tá ligado comigo? Onde se escondeu, amor? Wallace Salles, Diogo Teixeira. Que eu pensei. Diego Mota. Quero. Caixa Baixa, Futebol Shop de Curuçá. E o que me restou? Meu amigo lançou, falou, traz a corda. Oh, foi solidão e incerteza. Se você também me amou, ou sonhei. Multimarcas é a mais nova loja autorizada a vender Impérios do Distrito. Minha vida. Sucesso! Eu amo, ai, de Edinho Pressão, aquela já. Ao vivo, ó. Que é de Sinho da CB. Apareceu de gaçada. Te senti. Henrique MSP. Em meus sonhos. Me agrada aqui da do uísque, bora Kleber. Esquece tudo. Volta logo e vem me ver. Agora. Porque te ver tão longe. Dói demais, não faz assim. Te amar me faz tão bem. Eu te quero só pra mim. Vou gritar pro mundo tudo que sinto por você. E faço essa canção pra você, meu bem. E aí? Eu me lembro de tudo que vivemos. Todo aquele nosso grande amor. Nossa amiga empresária Amanda lá de Marabá. Tá ligado aqui na nossa live? Diretamente da RW Multimarcas. É a marca Império que chegou, que chegou. Se liga no som. Chorei, sofri e fiz essa canção. Não sei se o tempo vai durar. O nosso amigo Gabriel Miranda, ele já falou. Partiu Porto José. Amiga Thaís, a Lene da Marambaia. Estão ligadas na nossa live. Eu sei. O Alan Suelen, direto do meio do mundo. E aí? Não tô louca de te deixar. Não tô louca de te perder. Se meu coração chama por você, vem, baby. Meu amigo Seco da Pedreira. Fabrício Esteban, o Júnior Almeida, o Paulo Danilo, chama por você, vem. Paloma Anime, Bruno Vale, aqui! És todo o amor que eu pedia e que me Robert Lima, eu queria. Só as balas, só as melhores. És o que tanto espero. O nosso amigo Edielson da oficina do LED. Buscando. O mais conhecido, o Gano Bigode. Descobri. Ei, Nelson. Até faz o acender. O nosso amigo empresário, Nelson, da oficina do LED. O homem que é conhecido por bigode. Tá ligado aqui na nossa live. Minutos para não ter. É. Se liga. E o bonde dos vigaristas. E o destino já sabia. Eu te encontro em mim. E toda vez. Meu amigo Flávio Silva. Passa, um abraço pra você. E o Magno da Nike. Sempre te pertence. Pra cima, meu blaster. Até a fase de acender. Mais um show, hein? Parte da minha alma. Cada espaço do ai, maluquinho. De rocha. Se liga. Meu coração está tão só, querendo meu bem te encontrar. Essa saudade dói demais. E a galera vai acompanhando a gente. Acabar. E a Dini Gordo na parada. Você jurava me amar. José Barbosa. Sozinho, Laiana Gutierrez também tá ligada na nossa live. Obrigado, valeu. Eu nunca te abandonei. Porque você se foi sem mim. Eu sempre amei você. Doteiro também tá ligado aqui, ó. Japa Gravações CDs. O produtor oficial dos CDs dos irmãos de referência. Ontem o Harrison Lemos me deu uma moral muito grande, ó. O Harrison Lemos falou assim pra mim, olha, você cantou essa música e ela explodiu. Quando você falou que ia me deixar, fiquei triste e ia chorar, sem ter direção para viver. Nunca imaginei que ia sofrer assim, sem você perto de mim. É duro, mas vou ter que aceitar, tentar um novo amor, ser feliz por onde eu for, curtir algum lugar, poder te amar. Eu vou sair e com você ouvir. Ele falou assim: som do menino. Você cantou a música, a convida, e ela explodiu. Uma marcante que caiu no gosto da galera. Uhul! Obrigado, meu amigo Harrison Lemos. Valeu pela moral de sempre, pra sempre. A galera tocando para mim, meu amor. Ai, eu quero essa aqui, essa aqui. Vai, vai. Você é produtor bagal sendo produtor bagal, moleque. Bora! Você tem som que fica o homem do Free Fire. Com pena de mim, tudo bem. Acho que estou tão superficial. Acha que é normal. Só vive do Free Fire. Diz que não quer viver. E não tem nem medo de pegar um tiro no Free Fire. Dá pra entender. Você vai ter que me escutar. Quero varar ele. Por quê? Quero deixar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, já! Já, já! Essa música é muito firme, ó. Pivetinho da NET. Bora, bora, gigante Danilo. Paulo Danilo. Galera de Souro e do Marajó. Obrigado! Valeu pela audiência de todo mundo aí, ó. Gordo e Dinho Pressão. E entreguei assim. Foi tão de repente, de um jeito de... A referência Impressão do Pará. Sei que fosse... Pode comentar aqui na nossa live. Manda um contato. Aonde você quer o show da referência. E você não liga. Diga qual é a sua cidade. Diga qual é o seu município. E hoje eu... Diga onde é o seu bairro. E você fez... E fale com o Gordinho. Demais. Meu amigo Diogo de Curuçá. Aonde você quer o show da referência. Coração. Nas férias, no verão agora. Vou te esquecer. Valeu, Marcos. Se liga aí. Vou te deixar e procurar um novo amor. Com esse coelho vou ajudar. Nossa amiga Eduardo dos Impregnados. Vou te deixar. Dinho. Galera do restaurante Casa da Lourdes. E onde você está? Vem logo me amar. Eu vou dormir. Olha, eles querem o show da referência em Goiânia. Meu Deus do céu. Vem logo me amar. Não posso esperar. A galera de Souro e do Marajó tá pedindo a referência. Eu vou encontrar razão pra que eu possa te esquecer. E aí? Não quero mais chorar. Cansei de te esperar. Sozinha, triste nesta solidão. Não posso suportar, com você eu quero estar. Esse é pedido do meu coração. Vem logo me amar, não posso esperar, já cansei de New York. Meu amigo Lázaro de Goiânia. Se você quer, então vai. Porque atrás não... E a galera que é o show da referência em Curuçá, maninha. Juro não te quero mais. Porque me magoou, machucou. Você só usou e abusou. Aguardem. O que vem... O show da referência vai chegar na sua cidade. Me entregando loucamente. Dini Gordo do Crocodilo, a referência do Pará. Se você quer, então vai. Porque atrás não vou. E a galera de Castanhal, galera de Abaitetubo, galera de Mosqueiro, galera de Viseu. É, por sinal, quero deixar aqui minha, o meu sentimento de luto a todo o povo de Viseu que tá de luto pela criança que foi morta aí, pelo aquele assassino. A gente deixa nossos sentimentos pra família e pra todo o povo de Viseu. Tirar a vida de uma criança inocente de 10 anos, isso foi bizarro. Que Deus venha confortar os corações dos pais, da mãe, dos irmãos, da família dessa criança. Papai do céu, só tu pra confortar os corações do povo de Viseu que tá de luto. Pai! Galera de Cuiabá, Mato Grosso do Sul. Felipe Faria, só as balas do crocodilo. Agora você vem de novo. Dini Gordo na Vila da Barca. Me controlar. Salva a Terra Marajó. Vou dar um tempo. A Baitetuba, a gente tá chegando. Mas desse jeito não dá. Agora você vem de novo. Olha, eu vou levar a reality lá pra Curuçá pra fazer uma live lá. Cansei, vou dar um tempo. O homem do carro do Bad Boy tá na bola, Eric! Sou louca por ti, o meu amor vai sofrer assim. Eu vou sair. Galera de Barca Arena. Obrigado pela moral. É melhor pra mim. Olha, prepara o oteiro que dia 4 tem oteiro pra galera. E o meu amor vai sofrer assim. Toca pra mim, DJ. Galera de Santa Isabel, dia 3 tem piscininha. Pra quem pediu o Gordo de Santa Isabel, já vou logo avisando. Dia 3 de julho vai ter piscininha pra galera e o Gordo de vão estar na área. José Barbosa, lá em São Paulo, acompanhando a gente. Bruno Rodrigo de Coraci, logo, logo em Coraci. Rio de Janeiro. Logo, logo, a gente vai percorrer todo o Brasil. No teu olhar, e as melhores rolando assim, ó. Que você, só você, é meu grande amor. Esperei você. Esperei. Amigo Caio, representante da Impérios, lá em Santa Bárbara do Pará. Coração ficou na triste solidão. Olha, em Paraopeba, maninho. E eu te encontro. O show da referência, logo, logo. Poder te falar. Galera de Moaná, as minha paixão. Lá em Paraná também estão querendo a referência São Paulo. Mas o meu primeiro. Net Ramos ligado na live. Eu quero te encontrar e te namorar. Aí sem juro. Fenômeno do Melody. Vou metralhar seu coração. Gente Gordo na Bahia, meu Deus do céu. Cidade de Baião, olha Fabrício Buda. Obrigado, gente. Essa foi a nossa participação. Dentro dos meus sonhos. Diretamente da RW Multimarcas. Porque te quero pra viver. Até porque. Tá perdida em uma noite, te encontrei. A gente só tem que agradecer a Deus. Tô apaixonada. Pelas amizades. Pelas pessoas que Deus colocou em nossos caminhos. Não encontraria mais. E esse cara é um cara que é amigo particular do Gordudinho. Se escuta, não me arrependo. E a gente veio aqui fazer o lançamento oficial da sua marca. Império chegou! Primeiro te digo. O que eu desejo pra você, Renan? Pensar, é todo o sucesso, toda a sorte do mundo. Segundo que eu não posso. Vou você ser esse cara, gente boa que você é. Viva só. Um grande abraço, obrigado pela moral. E ser o meu sentimento é só teu, mano. Nossa amiga Leila de Moná. Outro alguém. Bora, Rosinaldo. Sou escrava desse amor que se confunde com paixão. Mais tarde em Porto São José. E se você não me quiser. Galera de Tomé Açu, tá ligado aqui, ó. Quem eu sou, o super pop. Dinho, dá pra você. Prepara aquele louvor lá. E eu me entrego a... Que o nosso amigo pediu. Um super pop. Pra alertar as pessoas que Deus está voltando. Todas as luzes. Logo, logo, maninho. Estamos no Porto São José. Seco da Pereira Fossa, me lembro do Hangado Aeroclube. Foi tudo em vão o que fiz por você. Só que tem história, né, Seco? Eu fiz por você. Dei tudo de mim, mas você me esqueceu. Obrigado. obrigado pela moral. A todos vocês, valeu. Reencontrar a razão de viver. Ai, ai. Amigo Rosinaldo e a sua esposa Débora. Ei, meu amor, na equipe se coelho. Nunca mais me enganará. Arrumei um alguém perfeito. Sou feliz com essa galera. Na equipe se coelho. Truco sensual. Tá, meu bem. Obrigado, toda a galera da Foi tudo da reality. Fiz por você. Produções. Parabéns pelo trabalho, hein? Tudo de mim, mas sucesso! Seu. E hoje eu sei que tenho que esquecer. Ei, nossa amiga Neném, Messiane, lá no Suriname. Voltar a ser feliz. De Rocha. Obrigado, galera! Ei, Papai do Céu, que toda honra, toda glória, seja sempre do Senhor Jesus. E o que te deseja é toda sorte de bênção para esse cara que é abençoado por Deus. Renan, recebe esse louvor para tua vida, para toda a tua família, para toda a equipe que faz a RW Multimarcas, Reality Produtora, sucesso. Papai do Céu, muito obrigado e que toda honra, toda glória seja dada somente a ti. Uma salva de palmas para Deus, porque só Ele é digno de honra, de adoração. Muito obrigado. Valeu pela moral, Renan!